Muito boa tarde a todos. Tenho muito gosto em participar neste debate, no sábado à tarde. Vou tentar, enfim, aqui um exercício de, em 20 minutos, 15, 20, tentar falar de 5 coisas. Primeira, a cidade é muito importante. Houve um tempo em que as cidades eram parcelas de um território que os países pensavam igualizar, pensavam que era possível construir sistemas urbanos equilibrados e durante muito tempo sonharam com a ideia do interior ser como o litoral não ser como o interior, as cidades serem como as aldeias serem como as cidades. Esse tempo acabou e hoje as cidades são protagonistas. Em alguns casos são mais protagonistas que os países. Possivelmente hoje, enfim, cidades como Singapura são mais importantes que o país Singapura, ou Frankfurt tem uma importância que é uma importância que transcende a Alemanha, Londres é cada vez menos uma cidade inglesa, Paris começa a ser pouco francesa também. Não deixam de estar dentro do país, como é óbvio. Quando eu digo que Londres é menos inglesa, é porque de facto é habitada. Não estou a dizer as pessoas que lá dormem, estou a dizer as pessoas que lá vivem, durante o dia, designadamente, é habitada por uma maioria de não-ingleses. E assim acontece com muitas cidades. E estas cidades, por sua vez, relacionam-se com outras cidades que fazem delas motores do desenvolvimento mundial. E quando digo desenvolvimento, não estou só a falar da produção da riqueza. Estou a falar mesmo de desenvolvimento em todas as suas dimensões. Designadamente, na dimensão de integração entre as pessoas, de cidades do mundo, no sentido de serem oportunidades não apenas para os ingleses que moram à volta, como para os indianos, para quem vem do Bangladesh, para quem vem de Marrocos, ou sei lá, para o mundo mesmo. Para além dos negócios que fazem também com todo o mundo. Ora bom, neste contexto, descendo um bocadinho mais ao nosso território, Portugal tem duas cidades com estas características, ou com potencialidade para ter estas características. Portugal tem duas cidades onde, se pegarmos num compasso e traçarmos um raio à volta do seu centro, geométrico, verificaremos que temos cerca de 1 milhão de habitantes, um pouco mais de 1 milhão de habitantes, num círculo à volta do Terreiro do Paço, ou do Rocio, ou um círculo à volta da Avenida dos Aliados. São cidades muito idênticas em termos de população, e que são cidades que também estão integradas em regiões metropolitanas, vou chamar assim, vamos deixar aqui a questão dos conceitos, senão estávamos aqui um quarto de hora só a falar dos conceitos, vamos chamar assim, estão no centro de regiões metropolitanas, as quais, tendo 50 km de raio, portanto de Braga a Aveiro ou de Leiria a Setúbal, é aí que moram 2/3 dos portugueses. É aí que vive, se calhar, 90% da nossa economia. É aí que se concentra tudo o que é o nosso desenvolvimento. Neste país que é assim, é naturalmente inevitável, entendo eu, aproveitar as capacidades, as potencialidades de um país que é assim. Eu penso que isso não está a acontecer e penso que é muito mau para o país que isso não aconteça. Em primeiro lugar, que se continue a fazer o discurso da igualdade entre litoral e interior, que é ainda o discurso da igualdade entre coisas muito diferentes, ou um discurso de uma centralidade europeia, mundial, cosmopolita, vista apenas a partir de um dos polos de um país que é claramente bipolar. Portanto, há aqui dois lapsos, que são dois lapsos de política urbana, que são dois lapsos de desenvolvimento e que têm a ver com a incapacidade ou a falta de vontade da leitura daquilo que é uma realidade geográfica, é um facto, não é qualquer coisa discutível, é factual, é demonstrável, aparece nos mapas. O problema destes mapas é que, de facto, não têm uma repercussão política. Portanto, politicamente, o município de Lisboa é cerca do dobro do município do Porto. Quando digo politicamente, estou a falar administrativamente, não é? Administrativamente, há uma coisa chamada Lisboa e Val do Tejo, que tem uma comissão de coordenação, enquanto que aqui não temos uma comissão de coordenação para o Porto e o Vale do Douro, mas temos uma comissão de coordenação para a região norte. E, portanto, há aqui uma grande desigualdade entre duas situações muito parecidas. Segundo tema. E, portanto, eu vou, sobretudo, pensar neste um terço de portugueses que moram entre Braga e Aveiro, e vou pensar, se calhar, sobretudo, no milhão de habitantes que mora entre Porto, Matosinhos, Maia, Valongo, Gondomar e Vila Nova de Gaia. Um milhão e tal de habitantes. Primeiro aspecto, das políticas urbanas, e tenho, digamos, vou orientar a intervenção para a questão das políticas urbanas. Um, competitividade. É fundamental as cidades quererem riqueza. Eu julgo que esse é um dos elementos mais importantes da cidade. A criação de riqueza, como ainda ontem aqui lembrava o Dr. Carlos Lage, a criação de riqueza está muito associada à abertura das cidades, ao cosmopolitismo das cidades, ou como nós ouvimos aqui há pouco, tem muito a ver com esta ideia das cidades não serem paróquias, não serem bocadinhos de território, mas serem antes partes perfeitamente integradas no mundo. Eu julgo, aliás, que muito desenvolvimento do Porto está associado diretamente a isso. Está associado ao facto do Porto ser uma cidade internacional a partir da Idade Média, com ligações ao Reino Unido desde muito cedo. Enfim, o Afonso Martins Alho, não é? O tal esperto como um alho, fez negócios diretamente com a família real inglesa e não precisava de ir à corte, não é? Portanto, o Porto era de facto uma cidade envolvida no mundo. Aliás, não respondia ao rei, a cidade do Porto, como sabem, não é? Respondia ao bispo, portanto, tinha autonomia, tinha poder, tinha capacidade. Era uma cidade aberta, internacional, aberta, cosmopolita. Foi uma cidade da inovação em Portugal no século XIX, numa altura em que tinha a maior comunidade britânica no país. Estava cá, e a Revolução Industrial acontecia na Inglaterra e na Escócia, e portanto muita da novidade chegou aqui. Foi a cidade da Península Ibérica que teve o primeiro americano, que teve o primeiro elétrico, enfim, que teve um conjunto de novidades da época. Era uma cidade inovadora, cosmopolita, aberta. Passei pelo século XVIII, também não é propriamente história, mas também quando estivemos muito ligados ao Brasil, designadamente através das ordens religiosas, curiosamente, aí fomos uma cidade cosmopolita, rica, próspera. Entramos, e neste momento estamos com grandes dificuldades, diria eu. Estamos com grandes dificuldades, eu acho que em grande medida tem a ver com este fechamento, com esta dificuldade de sermos cosmopolitas, com o facto de sermos muito homogéneos. Há muito poucos, tirando alguns turistas, alguns estudantes de Erasmus e meia dúzia de trabalhadores da Ucrânia ou do Brasil, de facto é uma cidade muito coesa, muito homogénea, em que somos todos muito iguais, muito parecidos, em que a certa altura, até nestes encontros, já nos conhecemos a todos, ou a quase todos, enfim. Eu penso que isto é muito mal passado do Porto. Não estar aberta, não haver novos atores, não haver sangue novo, não haver gente diferente. Imigrante, de um, digamos, imigrante quer para os trabalhos mais básicos, quer para os mais sofisticados, isto devia ser claramente incentivado. O Porto, para se desenvolver, na minha opinião, precisa muito de ser uma cidade muito mais cosmopolita do que é. Isto cruza naturalmente com muitas coisas que já se falaram, cruza com a necessidade de ser uma cidade atrativa e ter mais visitantes, além de turistas. Cruza com a necessidade de ser uma cidade de inovação e algumas áreas de desenvolvimento, como a saúde e outras, terem de facto que ser espaços de convergência da universidade, da investigação, dos serviços prestados, da economia. Mas eu frisaria aqui esta ideia, que tem muito a ver com, enfim, com o princípio de desenvolvimento urbano, diria, da polis grega, não é? De uma cidade aberta, na altura, às suas colónias. Foi uma forma de Atenas se tornar cosmopolita, uma cidade de debate, não é? Uma cidade muito aberta também ao seu debate interno e que promove, de facto, o seu desenvolvimento. Portanto, primeiro, segundo tema, se quiserem, riqueza. O Porto precisa ser uma cidade capaz de produzir riqueza. E penso que essa produção de riqueza, uma das chaves de leitura fundamentais será do cosmopolitismo de abertura ao mundo. Dois, ou melhor, três, coesão. O Porto, e quando digo Porto, não estou a falar do município, já me entenderam. Estou a falar de um milhão de habitantes que morámos aqui num espaço que hoje tem vários nomes. O Porto, este 1 milhão de habitantes, precisa ser um território mais coeso. O Porto tem, a meu ver, graves problemas e tem vindo a acentuar esses graves problemas de coesão. Coesão, que eu diria, antes de mais, social e territorial. O Porto, desde há uns anos, que acumula um conflito entre centro e periferia. Eu tenho brincado com a imagem, enfim, didática do donut, não é? Que é uma imagem que vem nos manuais, nos livros franceses e americanos, e que, em algumas cidades, de facto, tem uma dimensão dramática, como Detroit, onde o centro está vazio, é inseguro, está tudo a cair, há criminalidade, é um grande problema, e tudo acontece à volta. O Porto não chegou a esta dimensão, mas, de facto, o seu centro tem graves problemas há muitos anos. Na periferia as coisas vão acontecendo algumas modernidades na cidade, e muitas das modernidades por via do consumo têm a ver com o nosso modelo de crescimento, sobretudo depois da integração na União Europeia, em que, de facto, crescemos, tornámos mais ricos, mas tornámos-nos ricos, sobretudo, por via, de facto, do consumo, do setor financeiro e de outras áreas, e não propriamente aquilo a que alguns economistas habituaram a chamar produtivo, não é? No sentido de produzir exportações, de produzir riqueza que acrescenta aos territórios. Bom, nessa produção da nova cidade, ou da suburbanidade, chamam alguns, não gosto especialmente dessa ideia, sobretudo numa ideia de suburbano, não está abaixo do urbano, não é? Mas este crescimento à volta das cidades que aconteceu fez também mostrar mais claramente que no centro das cidades envelheceu, esvaziou, não é? Portanto, há aqui um conflito centro-periferia que se pode ser traçado assim. Outro conflito que eu acho mais interessante que este, mais evidente que este, é entre o lado ocidental e o lado oriental. Não me tenho cansado de falar disto, porque isto acontece em Lisboa, acontece em Paris, acontece em Londres, acontece em Manchester, só ontem, e acontece no Porto de uma forma muito evidente. E estas cidades, Londres, Paris, Lisboa, Manchester, procuraram fazer qualquer coisa por isso. No Porto nunca se procurou fazer nada por isso. Quase que diria ao contrário, porque o dinheiro do Estado do Polis foi para o lado ocidental, enfim, houve várias intervenções, mesmo públicas, já não bastava o privado tender a acentuar as desigualdades, porque é esse o papel do privado, mas também o Estado incentivar este aumento das desigualdades. Eu penso que no Porto, 1 milhão de habitantes, temos um problema urbano que o urbanismo não tem resolvido, nem a política urbana, e que me parece, porventura, ainda mais grave, potencialmente mais grave, que o problema, ou que o conflito centro-periferia, que é este relativo à apartheid, eu diria, entre o lado ocidental e oriental, naturalmente, com todas as exceções, não é? Quer dizer, do lado ocidental não moram só ricos, do lado oriental não moram só pobres, não é? Bom, mas de facto há um acentuar das diferenças, quanto a isso não há dúvidas, e há alguns dados estatísticos sobre isso, por exemplo, sobre o preço do solo, não é? O preço de um T3, quanto é que custa na Foz, ou quanto é que custa em Matosinhos Sul, ou quanto é que custa mesmo no litoral de Gaia, que estávamos a falar há pouco. Quer dizer, como é que tem aumentado, como é que tem variado este preço, e como é que tem variado esse preço em Fanzas, ou em Baguinho do Monte, ou em Campo, ou em Alfena, ou mesmo em Oliveira de Douro, ou outras freguesias de Gaia. Portanto, há aqui, de facto, um aumento deste acentuar, este. Uma outra ideia ainda associada à coesão territorial, a ideia das cidades fragmentos. Já foi aqui tratada ontem, não queria só deixar um apontamentozinho rápido sobre isso. É que, de facto, nós tendemos a utilizar a cidade de uma forma diferente da que era utilizada há 100 anos, ou mesmo há 50. Nós estamos motorizados, nós temos um metro, nós temos várias formas que aumentam a nossa mobilidade e, portanto, nós tendemos a utilizar a cidade de uma forma descontínua. Nós vamos de um sítio ao outro. E vamos de um sítio ao outro sem, muitas vezes, vermos qual é o território que atravessamos. Não é? Portanto, nós vamos da nossa casa ao shopping, ou à faculdade, ou a uma qualquer outra área. Não é? E, ao fazer isto muito de automóvel ou de metro, nós não vemos a cidade. Vemos os tubos, vemos a BCI, se está desentupida, se não está, o IC não sei o quê. Ou vemos a linha de metro, mas por baixo da cidade nem a vemos. Não é? Que é uma outra forma, enfim, de perder a cidadania, mas, enfim, é outra discussão mais comprida. Portanto, e ao fazermos isto, nós conhecemos é bocados de cidade, e cada um usa os seus bocados. E há uns que têm uma carta, digamos, maior, têm mais mobilidade e, portanto, podem usar mais bocados, e há outros que estão mais ou menos confinados a 2 ou 3 bocados. Esta cidade, normalmente, esta cidade de fragmentos, normalmente cria uma certa oposição entre espaço público e espaço privado. O espaço público, em regra, vai perdendo uso, vai perdendo utilizadores, ou eles envelhecem também. Quer dizer, se nós olharmos para as pessoas que percorrem os passeios da nossa cidade, da cidade de 1 milhão de habitantes, enfim, não tem passeios em todas as ruas, a cidade de 1 milhão de habitantes, agora, mas se nós olharmos para os passeios, nós verificamos que a população envelheceu se calhar até empobreceu. Se olharmos para quem anda no metro, vemos que rejuvenesceu. Se olharmos quem anda de automóvel, vemos que não empobreceu propriamente. Não está mal. Portanto, há esta dualidade, não é? Que é uma dualidade que depois se marca entre quem está na Praça da Liberdade e quem está na Praça da Alimentação do Norte Shopping, não é? Portanto, entre espaços públicos e espaços privados, embora de uso coletivo. É um outro problema da cidade contemporânea, é uma outra realidade que o urbanismo tem que saber ler e saber dar respostas. Não pode dizer que deixar andar. Quarta ideia. Racionalidade. Portanto, quando se fala de políticas, fala-se a necessidade de optar. Quer dizer, nós não podemos continuar, e acho que é um dos problemas que nós temos, querer somar as coisas, quer dizer, não conseguir optar. Quer dizer, nós queremos simultaneamente pagar poucos impostos, que a saúde seja grátis, que a saúde, que o ensino seja grátis, que tudo seja grátis e que os impostos não aumentem. E queremos que na saúde, de preferência, que se faça um raio-x, mas se for preciso também um taco à borla, ótimo, se for preciso uma intervenção cirúrgica também, e por aí fora. Ora bem, eu também penso assim, não tenho dúvidas sobre isso. A única coisa que não penso é que o que eu não vejo é os meus impostos a diminuir, a única coisa. No resto, acho que está tudo pior, devia estar tudo muito melhor, não é? Isto para dizer o quê? Para dizer que também nos temas da política urbana tem que haver opções. Nós não podemos simultaneamente multiplicar os shoppings e dizer que vamos reabilitar a Baixa do Porto. Que isso não vale a pena. Ou não vale a pena. Vale a pena, se pensarmos isto de uma forma mais ou menos integrada. Não podemos dizer que vamos pôr toda a gente a morar no Centro Histórico do Porto e fazer prédios e mais prédios em Valongo. Quer dizer, isto há aqui perdas de eficiência enormes. Isto para chegar aqui. Depois ainda tem outras coisas. Do ponto de vista mesmo das opções urbanísticas, nós temos visto muita intervenção centrada no tapete da sala de visitas. Ou seja, nós quando queremos resolver problemas de uma casa que se chama cidade e que tem 1 milhão de habitantes, nós tendemos a focar a nossa atenção no bocadinho onde vêm os visitantes. A que chamamos centro histórico, a que chamamos uma coisa qualquer, e cada vez menos utilizamos nós. Temos uma grande relação afetiva com esse território. Nada a opor. É um espaço de identidade fabuloso. Ok, nada a opor. Não vou aqui discutir essa questão. Mas, normalmente, traçamos isso como prioridade e, às vezes, como prioridade e prioridade da prioridade. Bom, aí é que eu julgo alguns excessos. E, depois, ainda temos uma outra dimensão relativamente a isso. É que olhamos para esse território e tendemos a intervir sobre o tapete da sala de entrada, da sala de visitas, ou seja, sobre o chão. A gente pensa mais no chão do que está dentro dos edifícios. E olha para o chão das praças mais visitáveis. Portanto, muda os tapetes. E muda os tapetes de uma forma muito rápida. E gasta muito no pelo, hein? Aquele carpélio. Normalmente sai muito caro. Estou aqui a fazer uma crítica, se quiserem, não aos arquitetos. Estou a fazer uma crítica à importância excessiva, a meu ver, que tem tido a arquitetura de chão na cidade do Porto. Aliás, diria, nas cidades portuguesas em geral. Nós vamos à Alemanha, por exemplo, e vemos a eficácia no sentido do melhor gasto que se faz ao dinheiro público com a intervenção urbana. Nós aqui tendemos a ser, de facto, novos ricos. Não podemos continuar a ser. Se há uma coisa que esta crise está, julgo eu, a ajudar-nos, é refletir sobre esta irracionalidade de esperarmos que aconteça tudo muito bem, que seja tudo muito caro, que seja tudo magnífico, e é sempre pouco. Somos nós que pagamos isso. Quinto ponto, e termino. Relativamente aos problemas que temos, à cidade que temos, eu penso que o urbanismo tem que estar centrado numa dimensão estratégica, que ainda não temos. Eu costumo, enfim, dizia há aqui há uns anos, depois comecei a deixar de dizer, que Lisboa, tendo uma dimensão física, que é o dobro do município do Porto, tinha um plano estratégico. Que a área de Lisboa e Vale do Tejo, tendo uma cidade fortíssima como Lisboa, tinha um plano estratégico. E o Porto, que é uma cidade pequena, e uma área metropolitana que obriga a entendimentos entre vários municípios, não tem plano estratégico. Mas se não tivesse um plano estratégico e tivesse uma estratégia, Tudo bem, mas não tem. Eu tenho procurado escrutiná-la no encontro. Mas eu encontro estratégias conflituantes, em que aquilo que um quer e que o outro quer faz com que a eficácia dos efeitos de um e do outro, estou a falar de municípios neste caso, se anulem. Ou às vezes instituições que não são propriamente autarquias. Acho que há aqui um efeito de anulação das nossas energias dramático, não é? O que nos faz mais pobres e mais, como direi, menos confiantes. Isto também tem um efeito ao nível da autoestima, que eu acho que é dramático, não é? E que implica claramente dar a volta a isto. Dar a volta a isto, na minha opinião, significa, desde já, criar consensos mínimos estratégicos pensando a 10 ou 20 anos. Coisa que Manchester fez, por exemplo. Coisa que a generalidade das cidades fazem. Porque raio não fazemos nós. Criar consensos mínimos entre os municípios que fazem parte deste 1 milhão de habitantes com as instituições importantes deste 1 milhão de habitantes. As associações comerciais do Porto, as APDLs, eu sei lá, conjunto de instituições, universidade, obviamente, não é? Criar um consenso mínimo aqui nisto. Não é preciso um relatório de 500 páginas, esqueçam isso. Consensos mínimos. Como se fazem pelo mundo fora? Porquê é que aqui ainda não se fez? Acho que é obrigatório fazer isso. Penso depois que é fundamental criar uma cultura de participação. Eu sou dos que acredito, não na lógica não na lógica referendária, quer dizer, de vermos aqui entre nós, então 40, vamos lá votar, onde é que se deve gastar melhor dinheiro, ali ou acolá. Não entro nisso, não sou nada favorável a esse tipo de lógica, digamos, democracia popular, de quem está na rua é que decide as coisas, mas participação no sentido de sermos todos mais capazes e do território, da cidade, se tornar também um território mais capaz. E desde logo o debate dos problemas, o envolvimento na solução dos problemas, a circulação da informação, este primeiro nível de participação que nós ainda não temos, o acesso fácil às coisas. Eu quero ver o PDM do Porto, pá, se calhar não está disponível, ou no Estado da Maia. Eu quero saber o que é que eu posso construir no terreno que tenho. Tenho que poder fazer um pedido, ir lá 5 vezes e passado 2 anos tenho uma resposta. Não me interessa que câmara que é. Quer dizer, isto não pode ser assim. Há níveis mínimos de desenvolvimento que têm a ver, que têm tradução depois na qualidade do território, que nós temos que reclamar, nós temos que obrigar a que aconteça. São níveis mínimos mesmo, não é? Portanto, não podemos estar aqui a pensar por um lado, a fazer a Casa da Música, ter coisas fabulosas, que temos, coisas fabulosas, os Serralves, o que seja, que são polos de excelência, que valem muito, não é? Como vale o Futebol Clube do Porto, ou as Cabos de Gaia, eu sou benfiquista, ou as Cabos de Gaia, ou o que seja, isto vale muito para a cidade, não é? Não tenho dúvida nenhuma sobre isso, não é? Agora, não podemos só olhar para as pérolas, não é? E depois esquecer os níveis mínimos que os territórios precisam de ter para, de facto, ser competitivos. Por último, também ainda digamos, a refletir a propósito de um encontro que tive aqui há dias. Eu acho muito interessante uma ideia que surgiu, que é, enfim, é uma frase conhecida, mas às vezes estes chavões também têm graça. Eu acho que tem graça esta ideia do think big, start small. Pensar em grande e começar pequeno. Eu acho que no Porto, 1 milhão de habitantes, não estou a falar só do município, às vezes acontece o inverso. Fazemos coisas muito grandes e pensamos muito pequenino. É a minha última nota. Muito obrigado.